Sejam bem-vindos à 18ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 24º dia deste mês de maio, vamos falar só sobre o desporto rei no nosso país, o futebol, no nosso país e em muitos outros. Para começar, e agora que terminou a época europeia, não posso deixar de registar duas notas sobre o vencedor de uma das principais competições desta temporada, a nova Liga Europa. O Atlético Madrid conquistou a antiga Taça UEFA, está certo. Mas pouco se comenta sobre estes factos. Nos últimos 6 jogos, antes da final em Hamburgo contra o Fulham, os espanhóis só ganharam um jogo. Perderam também um e empataram os outros 4. No geral, realizaram 9 jogos na prova e apenas venceram 2 no tempo regulamentar. Ou seja, uma equipa que em 9 jogos só ganhou 2, que nos oitavos de final e nos quartos de final não venceu qualquer encontro, e nas meias finais até perdeu uma das partidas, uma formação com este registro foi a vencedora da competição. Do outro mundo. Bem dizem que não há justiça no futebol. Agora vamos até ao Brasil. Felipe Melo foi convocado para o Mundial que está quase a começar na África do Sul. O jogador da Juventus, tal como a própria equipa italiana, não fez uma época propriamente muito boa, mas mesmo assim foi chamado por Dunga. A ESPN do Brasil entrevistou de imediato o médio após o anúncio da lista de convocados. No início, a coisa correu bem, com o jogador a exprimir a sua alegria, a falar sobre companheiros da seleção. Vamos ouvir. Muito contente aqui, acabei de receber a notícia aqui. Estava vendo televisão aqui, eu com a família. Mais um sonho realizado. Você tinha expectativa de alguma surpresa fora dos jogadores que têm trabalhado com você na seleção, Felipe? Na verdade, eu estava com a expectativa de poder ser eu entrar na lista, era tão grande que eu estava roendo as unhas de pensar em uma outra surpresa, não estava pensando nisso não. Estava pensando realmente em me ver na lista do Dunga e graças a Deus aconteceu tudo, está tudo certo na lista. Uma surpresa que é o grafite para a gente, né? É um camarada que, bom, joguei com ele no último jogo contra a Irlanda, mostrou um bom trabalho, é uma excelente pessoa e vai ajudar a gente na Copa, sem dúvida. Perguntas para o Felipe? Aqui entra na conversa o jornalista Paulo Vinícius Coelho, que afirmou que Felipe Melo não fez uma boa temporada na Juventus, colocou em causa a qualidade atual do atleta e a entrevista deu para o torto. Deixa eu fazer uma pergunta. É o PVC quem está falando? É consenso, acho que você há de concordar, que você não fez uma boa temporada na Juventus. Por que que a gente deve acreditar que o Felipe Melo da Copa do Mundo vai ser diferente do Felipe Melo da Juventus da temporada 2009-2010? Então, você acompanhou o campeonato italiano? Sim, bastante. Então, é porque há controvérsias. Você falando isso aí, eu não concordo com você. A gente tem que pegar números, né? Eu trabalho com números. Meus números aqui na Juventus, quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei 6 jogos sem jogar, perdeu 5. Então, eu não concordo com você, não. Mas não com você jogando, a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também. Calma aí, né? Porque teve um prêmio, na qual foi um prêmio aqui, que deram, uma rádio que faz uma sacanagem com outras pessoas, com a rádio, na verdade, de brincadeira, que saiu, você vem falar uma coisa dessa aí, eu acho que você não entende. Não, desculpa, Felipe. Você não deve entender futebol. Desculpa, Felipe, eu não tô falando por brincadeira nenhuma. Não. Eu tô falando porque a gente transmite o campeonato italiano. Olha o seguinte, você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você passar uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista? Você é jogador? Eu sou jornalista. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi, por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? Eu acho que ele desligou. Ficou sem resposta. De resto, está tudo como antes.